Baby, diz por que não? Será que seu tempo vai ser em vão? Porque seu olhar diz a intenção. E nós ainda não se beijou. Eu vou te levar pra outra dimensão. Fumando da braba, ouvindo meu som. Bagunçando o quarto dessa mansão. Transando no meio da festa. E o terra, o que ela precisa? Hoje eu vou acabar com essa bandida. Alouca minha camisa, fico maluco. Quando ela passa e tira a roupa, passa em pena. Gime meu nome, cavo a joia. Ela não quer só minha. Quando ela passa e tira a roupa, passa em pena. Quando ela passa e tira a roupa, passa em pena. Passa e tira a roupa, passa em pena. Fica de quatro em pena. Chama meu nome, cavo a joia. E o tempo, o que ela precisa? Hoje eu vou acabar com essa bandida. Alouca minha camisa, fico maluco. Ela passa e tira a roupa, passa sem pena. Gime meu nome, cavo a joia. Passa sem pena. E ela me diz que eu sou tudo que ela precisa, okay. Só você tá minha morfina, minha cama e minha alivia. Fico maluco quando ela passa e tira a roupa, passa sem pena. Chama meu nome, cavo a joia. Baby, diz por que não? Será que seu tempo vai ser em vão? Porque seu olhar diz a intenção. E nós ainda nem se beijo. Eu vou te levar pra outra dimensão. Fumando da braba, ouvindo meu som. Bagunçando o quarto dessa mansão. Transando no meio da festa. Com a mão embaixo da roupa. Embaixo da roupa. Falando no seu ouvido daquelas coisas. Que tu gosta de ouvir quando tá chapado. Parece que o tempo voa, parece que o mundo para. Quando ela passa e tira a roupa, passa em pena. Fica de quatro em pena. Quando ela passa e tira a roupa, passa em pena. Quando ela passa e tira a roupa, fica de quatro em pena. Que não. Será que seu tempo vai ser em vão? Porque seu olhar diz a intenção. E nós ainda nem se beijo. Eu vou te levar pra outra dimensão. Fumando da braba, ouvindo meu som. Bagunçando o quarto dessa mansão. Transando no meio da festa. Urocha.